Vamos pegar esse caso da Lava Jato, a maneira como ganharam vida própria. Como é que você vê o apoio, por exemplo, incondicional da mídia em relação à Lava Jato? Veja, eu acho que há dois momentos muito claros. Há setores da mídia que estavam alinhados com o golpe visivelmente. Isso, acho que qualquer pessoa minimamente informada percebe isso. E esses setores, então, viram na Lava Jato uma maneira de desestabilizar o nosso governo, porque se nós tivéssemos um bom governo de Dilma Rousseff saindo da crise de 2014, eu acredito que haveria uma hegemonização dessas forças políticas que comandaram o país desde o governo do presidente Lula, o governo Dilma, para o futuro. Eles não queriam mais isto. Então, ou seja, havia uma crise econômica, vamos agravá-la, vamos desestabilizar politicamente o governo para cessar esse tipo de coisa. E para isso entrou o Vale Tudo. Nessa mesma situação entrou uma camada política que estava muito afetada pela Lava Jato e que aí então resolveu evitar a sangria da classe política brasileira, juntaram-se interesses, desestabilizaram o governo. Dilma não conseguia, nós perdemos a maioria, não conseguia aprovar mais nada no Congresso Nacional. Eduardo Cunha era o vértice dessa articulação política, e a hora que conseguem o impeachment, não conseguem mais parar o processo. Então, aqueles setores golpistas que foram longe demais, hoje não conseguem mais frear o processo. O que, é que eles vão dizer? Né? Aliás, eu vejo com um certo sorriso nos olhos e com lágrimas, um sorriso na boca e lágrimas nos olhos, alguns líderes golpistas que agora estão acusados a Lava Jato dizerem: não, mas esse vazamento é seletivo. Não, mas eu preciso de direito de defesa. Não, não podem acusar. Olha, tudo que fizeram contra a gente no período. E agora reclamam. Como explicar, Dinamo? Você tem o PT, um partido de militância, que tinha dificuldades com visões estratégicas mais apuradas, e você tinha o PSDB, um partido de quadros aí, que pressupunha que tinha um bom relacionamento com as estruturas de poder. A que você atribui? E a mídia, que é simples de se organizar, porque são cinco grupos, quatro grupos. A que você atribui essa miopia generalizada? Eu acho que a eleição de 2014 ela teve um componente passional muito forte. Havia uma disputa de dois projetos, um projeto neoliberal e a continuidade do governo do presidente Lula. Eles acreditavam que a Lava Jato nos tiraria a vitória eleitoral. Perderam. Aliás, a informação que nós tínhamos vindo da eleição é que tinham recebido informações que tinham ganho e chegaram a comemorar isso. Né? Então aquilo deu uma frustração tão grande que acho que retirou das lideranças que cresceram nesse processo eleitoral a possibilidade de fazer análises racionais. Quer dizer, pessoas que têm o telhado de vidro que têm, desenvolver este processo, me lembra a marcha da insensatez da Barbara Tuchman. Quer dizer, um indivíduo que tem um universo de confusões vai botar o dedo na cara do outro e dizer que o outro é corrupto? Ora, essa maluquice que decorre do processo de 2014 gerou um estado de coisas em que aqueles que foram derrotados falam: não, nós vamos ganhar no tapetão. Fizeram o tapetão, só que agora estão tropeçando no próprio tapete. Agora, pegando do ponto de vista do governo Dilma, havia uma percepção nítida, a gente andou escrevendo muito na época lá, que o terceiro turno começava no dia seguinte. E começou. Começou, mas aparentemente o governo Dilma só entendeu que tinha começado o terceiro turno bem mais adiante. Não, eu acho que o governo entendeu. Nós podemos até ter errado em algumas situações de operação, mas nós tínhamos clareza. E o que ocorreu entre a eleição e o começo do governo? Que é onde você se prepara as alianças, prepara os planos de governo. O governo resolveu se estruturar na sua aliança, dentro da mesma aliança que tinha no primeiro mandato de Dilma e que tinha terminado o governo Lula, aquele mesmo arco de relações, que dava uma maioria parlamentar importante, com a crença que aqueles setores ficariam consolidados nesse projeto. Eu acho que ali houve um certo componente de ingenuidade. Por quê? Porque esses setores também seriam atingidos na investigação e esses setores não têm um compromisso ideológico com o programa aprovado. Então, num dado momento, esses setores comandados aí sim por Eduardo Cunha se deslocam e é nesse momento que nós perdemos a maioria.